casa está apagada. Se soprar eu viro uma fogueira e acabo te envolvendo nesse fogo meu. Eu quero ver meu fogo você apagar. Eu quero ver razão você vai me dar. Eu quero ver meu fogo você apagar. Razão você vai me dar. Quem vê cara não vê coração. Todos falam com convicção que amor não é um trapo velho que se joga fora depois que limpa o chão. Eu quero ver meu fogo você apagar. Eu quero ver razão você vai me dar. Eu quero ver meu fogo você apagar. Razão você vai me dar. Objeto de adorno nunca, nunca envelhece. E o fogo do amor sempre, sempre ele aquece. Se você pensar direito, você vai mudar de ideia. Vai querer os meus carinhos novamente, Irineia. Irineia. E amor não é um trapo velho que se joga fora depois que limpa o chão. Eu quero ver meu fogo você apagar. Eu quero ver razão você vai me dar. Eu quero ver meu fogo você apagar. Eu quero ver razão você vai me dar. Objeto de adorno nunca, nunca envelhece. E o fogo do amor sempre, sempre ele aquece. Se você pensar direito, você vai mudar de ideia. Vai querer os meus carinhos novamente, Irineia. Irineia.